7, Berlin, 6, Rome, 5, Dubai, 4, Hong Kong, 3, Tokyo, 2, Beijing, 1, Parabólica. Olá, Noro Parabólica, um programa da Nova Sound Studio USA, hoje direto do Rio de Janeiro. Comigo, DJ Marcandi, para diversas emissoras afiliadas à rede Parabólica Network. Parabólica. Bruno Mars lança de surpresa clipe de Versace on the Floor com Zendaya. O cantor estava agradecendo por vídeo o Visionary Awards, lá no Teen Choice Awards, rolando no último domingo, dia 19, quando anunciou o lançamento do clipe. Zendaya, ou Zendaya, é uma das atrizes mais disputadas no momento, depois de atuar como Mikkel em Homem-Aranha de Volta ao Lar. O clipe foi lançado no Teen Choice Awards como celebração pelo fato de Bruno Mars ter levado o prêmio de artista visionário. Quando o homem mais visionário te chama para aparecer em uma das melhores músicas, você faz isso acontecer, escreveu Zendaya ao publicar um trecho do clipe no Instagram. E o Parabólica de hoje começa nesse clima aí, nessa pegada de Versace on the Floor com Bruno Mars. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Dress, but duas músicas, dois clipes, ambos lançados no Lorde Vivo, no último dia 16 de agosto. Eu tô falando de Lorde, né? Aquela voz sem igual. A primeira música, Homemade Dynamite, e a segunda, Sober, vão rolar a partir de agora nesta edição do Parabólica. Parabólica. Minha recomendação é que você aumente o volume, hein? Couple rebel top gun pilots flying with no way to be. Ooh, don't know you super well, but I think that you might be the same as me. Behave abnormally, let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies, yeah. Awesome, right? So let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. Seeing me rolling, showing someone else love, dancing with our shoes off. No one think you're awesome, right? Our rules, our dreams, we're blind. Blowing shit up with homemade dynamite. Our friends, our drinks, we get inspired. Blowing shit up with homemade dynamite. Blowing shit up with homemade dynamite. Get your friend to drive, but he can hardly see. Ooh. We'll end up painted on the road, red and chrome, all the broken glass sparkling. I guess we're partying, so let's let things come out of the woodwork. I give you my best, I tell you all my best lies. See me rolling, showing someone else love, bends under your t-shirt. No one think you're awesome, right? Our rules, our dreams, we're blind. Blowing shit up with homemade dynamite. Our friends, our drinks, we get inspired with homemade dynamite. Oh, blowing shit up with homemade dynamite. Now you know it's really gonna blow. Parabólica. Clean out of air in my lungs, it's all gone. Played it till nonchalant. It's time we dance with the truth. Move along with the truth. Ooh. Hey, we're sleeping through all the days. I'm acting like I don't see every ribbon you use to tie yourself to me. But my hips are missed your hips, so let's get to know the kicks. Will you sway with me? Go astray with me. We're king and queen of the weekend. Ain't a pill that could touch our rush. But what will we do when we're sober? When you dream with a fever, bet you wish you could touch our rush. But what will we do when we're sober? These are the games of the weekends. We pretend that we just don't care, but we care. When you dream with a fever, bet you wish you could touch our rush. But what will we do when we're sober? God, I'm closing my teeth around this like a wet line. Now I lose my mind, I know you're feeling it too. Can we keep up with the rules? Hey, put bodies all through my house. I know the story by heart. Jack and Jill get fucked up and possessive when it gets dark. But my hips are missed your hips, so let's get to know the kicks. Will you sway with me? Go astray with me. We're king and queen. you'll be dancing with us. Can you dancing with us. Do novo álbum The After Love e publicado em 17 de agosto no YouTube, James Blunt, Someone Singing Alone. Parabólica. Number one for all the hits. Woo! Somebody's gonna wave a flag. Somebody's going to attack. Someone will tell you to take a side. Tell you their version of wrong or right. Somebody's gonna let you in. Judged on the color of your skin. Slam the door in the face of your friend. Simply because you don't look like him. And then you gotta find the way that you're walking. Everybody's walking. You gotta find the words to say when you're talking. Everybody's talking. So I built the words into a song. I'm hoping someone sing it along. And even if some notes are wrong, I'm hoping divulga agora Get a Grip, música em parceria com Alok, o DJ brasileiro, e outros DJs também. O vocalista do Rolling Stones lançou na quinta-feira, dia 27 de julho, vídeos da faixa mixada por outros artistas, entre eles o DJ brasileiro. É uma música de trabalho do Mick Jagger em carreira solo. O Alok fez um remix especial. O Mick Jagger, que convidou o Alok porque já conhecia o trabalho dele no exterior, explicou a assessoria de imprensa de Alok antes do lançamento. Ela explicou ainda que Jagger e Alok se conheceram durante uma festa no Brasil, mas não soube informar a data e o local do encontro. Jagger usou sua página no Instagram para falar brevemente sobre o projeto. Tenho algumas novas músicas para vocês. Comecei a escrever duas músicas há algumas semanas e espero que elas cheguem a vocês imediatamente, escreveu o cantor. Em seu canal no YouTube, Jagger divulgou a mesma faixa mixada também por outros artistas, como o duo de produtores norueguês Sib Matt Clifford e o produtor australiano Kevin Parker. Na série de vídeos postados, Jagger ainda compartilhou um clipe da faixa original, só com as batidas de seu já conhecido rock. Além de Gotta Get a Grip, Jagger lançou mais uma música, a England Lost. Assim que comecei a escrever as duas músicas em abril, quis lançá-las o quanto antes. Fazer um álbum completo normalmente leva tempo. É renovador poder ser criativo de uma maneira diferente e livre para gravar e lançar a música imediatamente. Não queria esperar até o ano que vem porque estas músicas perderiam seu impacto e não significariam mais nada, afirmou Jagger. Então a gente vai conferir esse trabalho de Mick Jagger e o DJ brasileiro Alok. Parabólica. Playing the hits. Got to get a grip. The world is upside down. Led by lunatics and clowns. No one speaks the truth. And madhouse runs the town. Well, you gotta get a grip. And medication and LA culture and acupuncture, overeating and sexy meetings and juiced insanity, Christianity, long walks and fast drives and wild clubs and low dives and I push and I strive, but I can't get you, can't get you, can't get you out of my mind. This is another hit. When you hear that thump, baby, does it make you want to jump, baby, up into the cab of this truck, baby? We got a full tank of gas, and girl, the way you're shaking that ooh, honey, you know you really got me wanting something. So crank it up, girl, and keep it bumping. A shimmy, a shake, keep them speakers jumping. Boom, boom, higher than a full moon. Hey, hey, hot enough to catch flame. Rock your body to the rhythm of the music now, and let the groove just hit you. Come on, girl, you're making my heart race when you put a little boom boom in that bass. even need a dance floor. Cause when you're shaking that thing like a tambourine, yeah, you know what I mean, girl. Scream a little bit of boom, boom, higher than a full moon. Hey, hey, hot enough to catch my name. Rock your body to the rhythm of the music now, and let the groove just hit you. Come on, girl, you're making my heart race when you put a little boom, boom. Some firepower locked away in them jeans, and when you slowly slip them off, I can hear them cannons sing. A little bit of boom, boom, higher than a full moon. Parabólica. The War on Drugs, Pain, Devin Burris, Boom Boom. O nome é esse mesmo, mas a música é bem legalzinha, tá? A próxima é um remake. Os fãs de Evanescence foram presenteados pela banda com o lançamento da nova versão de seu grande clássico Bring Me to Life. Repaginada, a música ganhou uma versão orquestral, assim como as demais faixas que estarão no próximo disco, Synthesis. Em entrevista para Rolling Stone, a vocalista Emily falou sobre seu sentimento em relação a regravar o grande sucesso da banda. Bring Me to Life é nova para mim, novamente após 15 anos, contou. Amy ainda disse que o trabalho de repaginar a música a deixou muito satisfeita. É difícil explicar como isso me faz sentir bem. Ter a chance de incorporar coisas que eu escutei em minha cabeça por tanto tempo, nuances da forma que cantava essa música ao vivo, apenas despejando o peso e perspectiva da vida que vivi agora nessa raiz. É pura satisfação. Poética ela, hein? Então a gente vai curtir Bring Me to Life versão 2017. Fresquinha. Parabólica. Open doors, leading you down into my core, where I've become so numb. Without a soul, my spirit's sleeping somewhere cold. Until you. aproveitar o embalo desse remake e viajar um pouquinho no tempo, hein? And now, your Parabolica is rolling back the years. Rolling back. Starting a journey into the sound. Journey into the sound. Moving faster and bringing you rewind back in time and space. The Reason é uma canção da banda de rock Rubastank lançada em 2004. Em 2005 foi indicada para o 47º Grammy Awards na categoria Canção do Ano. No Brasil, foi a 11ª música mais tocada nas rádios em 2004. E em 2017, o Parabólica traz de volta pra você. Not a perfect person. There's many things I wish I didn't do. But I continue learning. I never meant to do those things to you. Say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be, a reason to start over new, and the reason live with every day. space. Oh, Parabólica. Spandau Ballet True, esse foi o Rewind Back in Time and Space. Também conferimos aí Sandra com Hiroshima e Rubastank The Reason. Voltemos à superfície. Parabólica. 30 Seconds to Mars lançou nesta terça-feira, dia 22, o vídeo de Walk on Water. É o primeiro single da banda desde 2013 e estará no quinto álbum da banda de Jared Leto, ainda sem título nem data de lançamento previstos. A nova música dividiu os fãs. Nos comentários do vídeo, vários internautas notam e alguns criticam a semelhança com o som do Imagine Dragons. Outros defendem a música e elogiam a voz de Jared Leto. Particularmente, eu gostei muito da música, hein? E a gente vai conferir agora. Parabólica. Playing the hits. Playing the hits. The hits. Can you even see what you're fighting for? Bloodlust in a holy war. Listen up, hear the patriots shout. Times are changing. In the end, my choice was clear. Take a shot in the face of fear. Fist up in the firing line. Times are changing. A dying star, white lies, it's a man on fire. Making love with the devil hurts. Times are changing. A thin line, the whole truth, the far right, the left view. And breaking all those promises made. Times are changing. Mississippi River, baby. You're my infinity, no end. You and me, come hellfire or rain, baby. Nothing can change it. No, nothing can change it. Can't take gold, but I'll take your love with me when I go. But I'll take your love with me when I go. I'm gonna take it to the grave with me, to the grave with me, to the grave, to the grave, to the grave with me, to the grave with me, to the grave with me, to the grave, to the grave, to the grave. Slice of heaven on this side of the Mississippi River, baby. Take it to the grave with me. This is another hit. In the backseat of the taxi, when you told me we were only two punch drunk souls all tangled in the wind. And in the backseat, when you asked me, is the sadness everlasting? I pulled you closer, looked at you and said, love, I think it is. Yourself, it creeps on in until it looks like hell. And you know, I never knew how much I was getting into. No, I never knew how much I was getting into. In the backseat of a taxi, when you told me we were only two punch drunk souls, I was tangled in the wind. Is the sadness everlasting? I pulled you closer, looked at you and said, love, I think it is. I can't say that I can make you feel complete, free from your worry. But believe me when I tell you, babe, I'll never be lonely. Também conferimos aí Thomas Rhett, Grave. Começamos esse último bloco com 30 Seconds to Mars, Walk on Water. Eu espero que vocês tenham gostado aí bastante da edição do Parabólica de hoje. E semana que vem tem mais uma edição com Serginho Ricardo. Então, um grande abraço a todos vocês. Parabólica. No fim de semana, a Rio Sul Rádio tem uns programas legais. É verdade, tem o Flash House. Boa noite, no ar Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. Parabólica. Parabólica.

stars, boys with cars, empty chairs, no one cares. You're breathing free, raise a glass to absent friends. Thank you.